Vou falar um pouco da minha história, de lugares e pessoas que guardo na memória. Foi difícil deixá-los, porém foi preciso. Lutando manteremos nosso movimento vivo. Foi difícil sair da CI, minha quebrada. Vários amigos chegados, minha rapaziada. Minha mãe, meu filho Derek e muitos parentes. Deixei a quebra dentro onde a parada é mais quente. Mas tudo bem, não me arrependo, a causa é justa. Quero fazer o meu som, viver as minhas custas. Não digo fica rico, mas ter o meu dinheiro. Ceilândia vai ser conhecida no Brasil inteiro. Como uma quebra de responsa, gente de atitude. Faça como o câmbio negro, não se renda, lute. Trabalhe sério, seja honesto, tenha um objetivo. Quem te vira nas costas, nunca foi seu amigo. Fui pra São Paulo, facaria e coragem. Fui tentar a sorte, a minha pobre bagagem. Eu mesmo fiz o transporte, com o resto da rapaziada não foi diferente. Se você quer ser alguém, corra atrás, batalha e tente. Creia em Deus, trabalhe sério, dia véi, correrá na frente. A quem critica e ofenda, minta pra ver minha queda. Estou quase onde quero e ele sempre na merda. Incompetência, inveja, ganância em excesso. Falsidade total, palavra sem nexo. Não aprenderam que pra bater também se apanha. Então pega a manha, pega a manha, pega a manha. Desonestidade é prejuízo e você nunca ganha. Pega a manha, pega a manha. Pra aprender a bater, também se apanha. Pega a manha, pega a manha. Desonestidade é prejuízo e você nunca ganha. Pega a manha, pega a manha. Pra aprender a bater, também se apanha. Quero rap nacional tocando nas rádios. Quero que nosso trabalho seja apreciado. Seremos vencedores, nunca vencidos. Saberemos reconhecer os verdadeiros amigos. Pegar a manha não é fácil, véi, isso é fato. Tô aprendendo, tô na boa, na manha do gato. Quiseram me jogar, querem que eu morra. Que porra, filho de algum arueira. Madeira de dar em doido, balança, mas não cai. Tô cedo no morro, se liga, mas vale um cachorro amigo que um amigo cachorro. Pegar a manha, tudo isso, isso é memória, não falha. Expansão do setor, a Ceilândia é minha área. Teste de fogo pra rapaziada, guerra e paz. Entra, não sai, cumpra impossível, alcatraz. Puro aprendizado, reprovar no curso afinado. Descobri falar demais, melhor ficar calado. Trabalho honesto, força bruta é o principal motivo. Japão, moleque doido, sabe o que eu digo. Vários pilantras e chegar a colar no meu barraco. Mas com certeza se ligaram no final do papo. Ser bem chegado pra eles pode ser coisa estranha. Então véi, pega as manha. Pega as manha, pega as manha. Desonestidade é prejuízo e você nunca ganha. Pega as manha, pega as manha. Pra aprender a bater, também se apanha. Pega a manha, pega a manha. Desonestidade é prejuízo e você nunca ganha. Pega a manha, pega a manha. Pra aprender a bater, também se apanha. Amigos, parceiros, fãs e chegados, sou só um recado. Câmbio negro está sempre com vocês. Contem de 1 a 3, vejam o que fazemos. E agora vejam o que a oposição fez. Com certeza fizemos, sou parte do que queremos fazer. Eles não fazem nada digno de ver. Periferia do DF, sempre lembrada. Gente boa na batalha, segura a parada. Favelas do Brasil, guetos, união. Lugar pra quem tem a mãe, então vaza, bundão. O rap do DF cada vez mais respeitado. Break grafite por muitos invejado. DF, Zulus, 3S, Gog, Mop, Cerebral. Consagrado em todo o território nacional. Marcelinho nos scraps. Hit na batera. Daniel no baixo. Pé na guitarra. X no vocal, não me leve a mal. Ou leve se quiser. Senta aí, vê de qual é. Na vida é assim, ora se bate, ora apanha. Hoje você perde e amanhã ganha. Na minha mão o prego só se pode ver. Então pega a manha. Pega a manha, pega a manha. Desonestidade é prejuízo e você nunca ganha. Pega a manha, pega a manha. Pra aprender a bater, também se apanha. Pega a manha, pega a manha. Desonestidade é prejuízo e você nunca ganha.